A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, apresenta Aqui se fala, projeto número 1675, do edital da Centra de 2021. Oi, esse é mais um episódio da Pai Bola. Nós somos uma agência de histórias colaborativa e comunitária da periferia de Belo Horizonte. Estamos na Vila Semig, no Barreiro de Cima. E é a partir daqui que contaremos nossas histórias. A periferia nunca se calou. O que falta é a escuta. E é isso que a Pai Bola vem trazer. Porque escutar transforma. Bom, meu nome é Cleiton, tenho 36 anos, moro aqui no Barreiro a vida inteira. 36 anos da vila. Sim. Sou atleta profissional de MMA, tenho 13 anos e pratico artes marciais há 25 anos. O meu forte é o Muay Thai, sou um strike, né, que é a parte de trocação da porrada. Sou ex-campeão do Brave, que é a organização que eu faço parte, que é uma organização árabe. Estou entre os top 5 da minha categoria dentro desse evento, né, os 5 melhores, representando o Brasil. E pratico e fiz 86 lutas profissional de Muay Thai, ganhei 80 lutas, perdi 6. Que isso, muita coisa. E hoje eu tenho, no MMA são 19 lutas, ganhei 15, perdi 3 e um empate. Ah, e no Barreiro, segundo a gente tem informação, eu sou o único atleta a ter um título mundial, conhecido no mundo. Clayton Predator! Eu sempre fui muito agitado. O famoso cara gostava de andar. Eu tinha um problema na escola, aos 9 anos de idade. Minha mãe foi chamada na escola e eu tava na escola, nervoso, porque a professora tinha feito algo que eu não gostei. E eu, minha mãe fala que chegou na escola, eu tava em cima da mesa e eu gritava assim, não, ninguém me bate. Eu tinha jogado as matérias da professora pela janela, eu estava aqui no Dinorá. Aí depois desse dia minha mãe virou e falou assim, como minha mãe criou só eu e meu irmão, meu pai não fez parte disso, né? Meu pai quando meus 13 anos de idade, meu pai faleceu. Bom, aí minha mãe viu que eu era muito agitado, falou que eu precisava de uma figura masculina. Aí mandou pro Céu Azul, meu tio Valmir mora lá. Aí eu fui pra lá. Cheguei na casa do meu tio, meu primeiro dia lá, eu sentado na sala dele assim, eu vi um kimono com um tigre nas costas, cara. Era um kimono de karatê. Eu perguntei pro meu tio, e esse roupão aí? Ele falou, pô, é do karatê. Bora lá pra você conhecer? Aí eu, vamos. Cheguei no karatê, cara. Foi onde é que começou tudo, onde é que realmente eu interessei por luta por causa disso. Chegou lá, meu tio me levou no karatê, chegou no professor do karatê e falou assim, aqui, é meu sobrinho, gosta de uma briga, então ele precisa entender que é uma briga de verdade. Aí ele me chamou e falou assim, quer treinar com a gente? Fui e chamou um menino também da minha idade que eu, mas já era faixa laranja, tinha experiência. Esse menino me deu um soco na boca do estômago, a gente fala o Gyakuzuki, eu rodei, eu lembro que eu saí rodando assim, tatame, gritando, sou, dó. Aí o mestre me chamou assim, fica calmo aí, cara. Ninguém nunca morreu com um soco desse. Então senta aí e acalma os ânimos. Vai passar. E eu bolado, cara, com muita raiva. Acabou a aula, tá? Eu fiquei com muita raiva. Ele me chama. Olha, minha cara, e gostou da aula? Eu gostei. Aí ele falou assim, ele vai continuar? Vou. Aí chamou, aí o menino veio. O menino que me deu um soco veio. Pô, e aí, você tá legal? Tá de boa? Aí eu olhei pra cadeia e citou. E vai continuar? Aí eu falei, vou. Grava o que eu tô te falando. Eu vou ficar bom, vou treinar e vou voltar aqui pra te pegar. Aí, moral da história, tem 25 anos que eu tô treinando pra pegar ele. Sim. Não sei o que. Achou ele de novo? Não, achei mais que ele parou de treinar. Ele me manda muita mensagem no Instagram falando. Legal. Quando eu ganho o título e tal, ele manda mensagem, aquela coisa toda lá, até brinca comigo falando, e aí, cara? Aí eu quero descobrir onde é que você tá treinando, porque eu vou aparecer aí, cara. Mas às vezes tem uma dívida, aí de jeito nenhum. Aí, pô, a gente entrou na arte marcial por causa disso. Pede a conta e a vitória é de Cleiton Predador. Vitória maiúscula. Ih, rapaz, tem comemoração e tudo, ó. Na verdade, com 14 anos eu conheci o Mestre Japão. Depois, se você quiser procurar, sabe, vocês vão ver, é um grande mestre de taekwondo. E ele, tipo assim, eu fiz uma luta. Eu que tinha uma academia ali no JK, na Praça Raul Soares. Ele era um dos mestres lá. Era um dos mestres lá, o mestre Lin, o mestre Parkinson ali. Sim. Ele era um dos mestres lá. Quando se fala do Mestre Japão no taekwondo, a galera sabe quem é, ele é muito conhecido. Eu conheci o Mestre Japão. Aí foi um dia que ele me ingressou mesmo no Muay Thai, pra competir mesmo. E ele tava, na época, ele morou aqui no Conjunto Esperança, ficou um bom tempo aqui no Conjunto. Aí ele me acordava, era até engraçado, eu conto isso pra galera, eu tenho uns calos no dedo assim, por causa dele, eu pego uns calos no dedo, ele me ligava às 4:30 da manhã. Ele me ligava e falava assim, o que você tá fazendo? Pô, o que eu tô fazendo às 4:30 da manhã? Eu tava dormindo, né? Aí ele, ó, bora treinar, tô te esperando assim na padaria, que era aqui em cima. Aí o mestre, nem 5 horas da manhã é, o seu adversário tá dormindo e você vai estar treinando. Faça o que ele não faça. Chegar na luta você vai ganhar. Ele falou assim, se você não vir, eu vou descer e vou ficar buzinando aí com a moto até você sair. Aí eu, minha mãe vai endoidar, né? Então tô subindo. Arrumava, deixava o bilhete de minha mãe, fui treinar e ia. Quando eu descobri que eu queria mesmo pra competir foi com esse Mestre Japão, porque ele me levou a um nível muito grande de competição. Mas na época a gente não ganhava um dinheiro legal. O máximo que eu ganhei dentro do Muay Thai foi R$800 numa luta. Eu saí daqui pra lá pra São Paulo, que eu fui pro Rio de Janeiro, e que eu fui ganhar dinheiro mesmo, começar a me manter com luta, foi no MMA. Conheci a Full House com 20... Aí eu abri essa academia aqui na época, a Box Brasil, abri a Box Brasil. Conheci dois amigos, hoje dois brother meu, um eu sou padrinho de casamento, que é o Eudes, um faixa preta de jiu-jitsu. E conheci o Tio Black, foi um dia que eu entrei literalmente pro MMA. A Box Brasil aqui na Graúna com... Isso. Com o Faizão. Isso, né? antigo Box Brasil era ali. Hoje é a ONG, né, que o Clebinho administra ali. Aí eles vieram, eu fiz uma luta de MMA, eu perdi essa luta, porque eu não sabia o jiu-jitsu, eu não sabia a parte de grappling, o negócio era só trocação. Eles falaram, cara, o Tio Black, que é um amigo meu, virou e falou assim, olha, eu vou te levar no lugar onde é que o cara abriu a casa dele pra ensinar a galera lutar MMA. Aí eu falei, pô, toma aí, só que ele tem que te aceitar lá, porque é a casa dele, ele não aceita qualquer um. Fui pra casa desse cara lá, que é o Mestre Grace, que é a Full House, que é a minha escola hoje, né, onde é que eu pratico. Aí ele me aceitou, começamos a treinar, cara. Aí foi um dia que eu realmente me descobri como um lutador completo, onde eu melhorei mesmo, me aprimorei como lutador, como atleta, até mesmo como pessoa, porque o pessoal é fantástico. E a gente pegou, tô lá tem 13 anos, sou faixa marrom deles de jiu-jitsu, sou um dos representantes deles no MMA. Lá na Full House eu conheci o Brigadeiro, Marcelo Brigadeiro, que é um dos maiores empresários que tem hoje no mundo, que hoje é meu empresário, ele é meu agente hoje. Ele que conseguiu esse contrato pra mim no Brave. Sim. Esse Brave, que é essa organização árabe, lá do Bahrein, foi eu que fechei esse contrato com eles lá, tanto que eu tinha perdido uma luta de cinturão no Jungle Fight, que é o maior evento da América Latina e tal, lutamos lá. Eu perdi a luta. Esse empresário mandou, me trancou e falou assim, olha, predador, eu tenho uma proposta pra você fecha comigo. Essa proposta ficou, eu fecho. Não tinha nada, não tinha empresário, não tinha nada. Eu falei assim, mano, ó, você vai lutar contra um egípcio. O cara vai vir no Brasil pra lutar aí, se você ganhar dele, velho, te põe no cenário mundial de novo, te colocar na vitrine de novo. Aí, porque eles querem uma escadinha, só que você vai ter que derrubar o cara. Vamos? Aí eu fechou. Tanto que minha luta foi uma das lutas mais sangrentas, cara, que eu tive o primeiro round, no início do round, eu dei um cruzado, eu quebrei o nariz do meu adversário em dois lugares, Aí saiu muito sangue, tá uma foto, né? Foto minha aí, todo cheio de sangue assim, do adversário, vendeu muito essa luta e tal. E a gente fechou. Aí eu tô nesse evento, já deve ter o quê? Eu acho que já tem uns 3 anos que eu luto com ele já. E aí com o empresário a gente conseguiu abrir essas portas pra mim. A gente conseguiu sair daqui, pô. Eu conheci Abu Dhabi, conheci Londres, Dubai, fui pro Bahrein, país fantástico lá. Muito diferente do nosso. Fui lutar na Colômbia. O MMA, ele tem hoje o top 5, o número 1 é o UFC. Todo mundo escuta. O UFC é uma empresa, né? A UFC vem o UFC, aí vem o Bellator também nos Estados Unidos. A gente tem o WSOF. No Brasil tem o Jungle Fight, tem aí tem o Brave, que é esse evento árabe que eu faço parte, né? Então, tipo assim, são vários no mundo inteiro. Certo. Tem várias na Rússia. Não é uma coisa unificada mundial. Não, ainda eles querem, eles estão tentando fazer. Já tem um mundial de MMA amador. Certo. Eles fizeram um. Eu fui pro Bahrein uns 2-3 meses atrás, eu fiz uma luta fora. E lá tava tendo um mundial lá, eles, tanto que o Bahrein ganhou, foi campeão mundial de MMA. Então assim, eles estão tentando fazer uma liga mesmo nos países, certo, com as seleções, para ter a Copa do Mundo e tudo mais. Sim. Só que ainda não unificaram. Não chegou nesse nível, não. Não. Sim. O MMA, para mim, ele é a evolução máxima das artes marciais. Sim. Lógico que cada arte marcial, todas elas são perfeitas. São perfeitas, sim. Todas, sem tirar nenhuma. Mas o MMA, ele junta tudo. Se Sim. você quer mesmo provar que você é o melhor, você vai para o MMA. Lá você vai ser testado em todas as áreas. Lutador marcial era marginalizado, na verdade. Aí, na época, quando eu comecei mesmo a praticar, a gente teve um problema muito grande em Belo Horizonte, foi os pit boy. A galera, os playboy, que praticavam jiu-jitsu e que achavam que podia bater em todo mundo. Qual que é o interessante para um lutador? Não é pegar um cara na rua que nunca lutou. Isso para nós não tem graça nenhuma. A graça é você pegar um cara que se preparou igual a você, que tem o mesmo tempo que você, a mesma vivência que você na luta ali, e os dois se alçam, vão ver quem é o melhor. Sim. Quando acaba, papatão, os dois vão possuir. Um pega na mão do outro, abraça, valeu, velho. Se eu perdi, quero a revanche, vou treinar e vou voltar melhor. Aí ele treina lá que eu vou te bater de novo. Pronto, ele vai pra casa, ele levou pra mim, troca ideia nas redes sociais, um segue o outro, vira, fica de boa. Aí eu, tipo assim, por eu passar por essa situação nesse momento, eu fui treinando. Aí eu fui no campeonato de karatê, fui no campeonato de uma outra arte marcial que eu fiz, que é daqui do Barreiro, que é interessante demais, cara, que é o Karajuká. Karatê, judô, jiu-jitsu e capoeira. Ela foi desenvolvida aqui, cara. É mesmo? Do Barreiro. No Barreiro. É, pelo menos o Shiro Kamada-san, que é um japonês, e o Mestre Walter Teixeira, que é um policial. E eles ensinavam isso dentro da PM. E eu fui ganhar dinheiro mesmo, começar a me manter com luta, foi no MMA. Mais um guerreiro está para entrar na arena. Com fé e devoção a Deus. Seu nome? Cleiton! O Predador! Aqui no Barreiro, o pessoal fez uma matéria falando, pô, o barreirense é campeão mundial. Eu achei até legal. Eu não tinha visto, o pessoal que me mandou. Pô, o barreirense é campeão mundial, isso aqui é legal. Mas eu não sou conhecido aqui. Sim. Se você for na Pampulha e falar Clito Predador, todo mundo sabe quem é. Sim. O pessoal chega, tira foto, o pessoal chega, fala, que eu faço, não sei o que. Aí as pessoas não sabem. Entendeu? Sim. Eu saio daqui, por exemplo, vou lá pro Bahrein. Pô, lá do outro lado do mundo, cara. Sim. Dá 15 a 22 horas de voo. É. Você chega lá, cara, tem foto meio espalhada. Tem um museu, cara, tem um museu lá. Tem um museu lá que você chega lá, tem um negócio que tá contando uma história. Eu não sabia, eu cheguei lá, o cara me tirou minha foto, pegou uma foto minha, colocou. E quando eu cheguei lá, ele virou assim, cara, por favor, tem como se ligar, autografar pra nós alguns cards seus e tal, que a gente tem que ir. Não, pô, fui lá ver lá, cara, assim, que interessante. Os caras têm um museu, uma sala só de lutadores. E eu tô lá. Sim. Entendeu? Aí você vai, onde tem o mundo da luta, por exemplo, se você olhar qualquer academia de luta, se a pessoa realmente vai introduzindo, for mesmo um praticante marcial, que está em competição, que tem atleta, ou o seu mestre é afiliado, ele sabe quem eu sou. Sim. Todo mundo sabe. Então, tipo assim, a gente, aqui eu não sou. Aqui é igual eu falo, tem gente, pra vocês terem ideia, que sai daqui, vai treinar lá na Pampulha. Sim. Comigo. Sim. E o cara mora aqui. Sim, mora aqui. Mas não quer treinar aqui. Eu tava dando aula aqui, eu falei pra mim, vou chutar a galera, que eu vou dar um treino pra galera. A galera não vem treinar aqui. Entendeu? Aí prefere ir pra lá, gastar um dia com gasolina, gastar um dia de passagem, pagar caro pra caramba, paga, pra ir treinar lá comigo. Sim. E aqui eu tava dando aula pra eles só com ajuda de curso pra ONG virar. Sim. A galera não dá essa atenção. Eu vou pra luta, vou de rumo à vitória pra vencer essa disputa. Ninguém vai me parar, ninguém vai me atrapalhar, pois o que tentar pra lona eu vou mandar. Pense bem, se quiser bater de frente, tem que ter peso na mão, uma canela afiada e uma Itai fluente. Mal na pressão, muito treino e muita oração pra descer a canela e mandar pro chão. Você nasceu aqui na vila, mora aqui, trabalha aqui, tem alunos aqui. Que recado que você deixaria para a meninada aqui? Ah, o recado, gente, é o que eu sempre falo com eles. Eles sempre vão ter escolhas, opções. Porque muita gente fala que você mora na favela, que você é preto, que você é isso, aquilo, outro, que você não tem, que você é marginalizado. Tudo bem, você pode ser marginalizado. As pessoas podem olhar você com certo preconceito, mas você vai ter escolha. Só faça a escolha certa. Eu fiz a minha escolha. Sim. Do mesmo jeito, tanto eu como outros amigos meus fizeram escolhas certas. Não vou falar das escolhas erradas, porque é só olhar para dentro que a gente vê a quantidade de escolhas erradas que eles fazem. É a escolha certa. Escolha o que é certo, o caminho certo. Que eles vão conseguir. Aqui dentro da... Qual que é a diferença quando se fala assim, ah, porque dentro de uma favela, os meninos são mais guerridos, os meninos são mais sangue no olho para fazer as coisas. Não, é simplesmente tudo para nós sempre foi difícil. Então a gente sabe que se a gente não ir atrás de verdade, abraçar, a gente não vai conseguir. E daqui de dentro aqui, eu dei opções para muitos, vários. Ele foi com esse, quer treinar? Quer ser? Vamos, eu tenho hoje condições de te encaminhar. E dali para frente ali, você vai conseguir alcançar o que eu alcancei e ser melhor do que eu fui. Em nome de Jesus, a Deus todo louvor. Fortaleço os meus punhos, acusto os meus reflexos e me dê forças pra lutar e vencer com sucesso. E no final, a vitória é sua, Senhor. É através dos meus punhos que eu te dou meu louvor. Se a gente tivesse mesmo uma política séria, uma coisa mais não só voltada pro dinheiro, dentro das escolas seria obrigatório ter um jiu-jitsu. Mas, pô, mas o jiu-jitsu dentro da escola é uma... Tem um jiu-jitsu por quê? O jiu-jitsu vai ensinar uma criança a cuidar da outra. Sim. O jiu-jitsu vai ensinar uma criança que ela precisa ser mais humano. Que ela vai ter um contato direto com um coleguinha ali. O jiu-jitsu é um 2x2. É você precisar de fazer um drill, você precisar de fazer qualquer atividade, você precisa do outro coleguinha. Aqui na vila, se o pessoal fosse mais... acho que fosse mais unido. Amar mais o próximo, sabe? Amar mais o próximo, sabe? Amar mais o próximo. Essa história foi produzida pela Pai e Bola, agência de histórias. Somos uma produtora de podcasts localizada na Vila Semig, no Barreiro de Cima, em Belo Horizonte. Quer somar com a gente? Então chega mais, porque a Pai e Bola é feita por quem quiser. Se você está afim de aprender com a gente como gravar, editar, quer contar sua história, ou conhece histórias que você acredita que deveriam ser contadas aqui, fique ligado nas nossas redes sociais, deixa mensagens ou comentários que a gente vai conversando.